O Brasil tem novo presidente. Logo depois de assumir, o presidente pediu a ajuda de Deus para garantir um governo humilde e transparente.